autorizado iniciar táxi, reporta para ingresso 917 Mike Juliette Romeu. Confirmando a intenção do Mike Juliette Romeu, é somente a paralela ou prossegue Pituaçu também? Gente, vou coordenar com o controle aqui para voar direto a paralela, só um minuto. Gol no 605, da cola 58, controle 1935 agora, bom voo. 1935, boa, bom dia. Corre, gol 9280, ponto de espera, pronto. 9280, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Bom dia, senhor, alinhar e manter 10, gol 9280. 605, contato radar, subjou 360, série da El Leda Bridge. Sim, da El Leda Bridge, subindo 360, 605 da Gol, boa. Oeste, o vento 090 graus com 8 nós, direto paralelo. Grato, senhor, muito obrigado pela colaboração. Juliette Romeu da cola 1000, chama agora o controle em 1935, tem um bom voo. Oh, grato pela colaboração, senhor. Vai passar para 1935, controle. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Decolado da 17 com proa oeste, acionado 0195, modo Charlie no transponder. A livre decolagem, pistona 0, gol 9280. Gil, pode esperar, 35594. Ciente, após a rolagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, 5594. Após a rolagem do tráfego, ali mantém 5594. Salvador, o TAM 3597, preciso reabrir aqui o porão para alojar mais uma bagagem, vai solicitar um novo puxa de acionamento, ok? Afirmativo, só confirmando, vai reportar quando pronto novamente, puxa de acionamento? Já está agora pronto, agora o puxa de acionamento na posição 07. Afirmativo, reporta táxi, TAM 3597. Gente, TAM 3597, vou lá para o táxi. Salvador, é o gol 1897, confirme após, Leda, direto do Bridge. 1897, aguarde. 19280, da cola 02, controle agora em 119.35, bom gol. Controle 1935, gol 9280, bom dia. Boa 897, vou direto do Bridge, chame Recife na frequência 125 decimal 1, na antena 133 decimal 25. 125, 133.5, é isso? 133 decimal 25. Controle Salvador, bom dia, o gol 9280, saída full Caracaju, passa 2 mil pés. Gol 9280, contato radar, Super Jogo 390, saída PUCA. Nível 390 autorizado, saída PUCA, gol 9280. Aí 5514. Contact do TAM 357, Bell Bell no 67, 3 horas e 50, altera na cabina. Bola 04, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 119-35, obrigado, bom dia. Decimal meia dúzia, com ajuste no 092, bom voo. Aqui é a parte de Alfa, 1.786, obrigado, TAM 357, bom trabalho. 4, contato radar, suborbitando 1970, saída Puca Jambo. 1970 na Puca Jambo, 55 na 4. No 605, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. No 605, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. No 25, decimal 1, secundária 136 decimal 25. 3527, boa, obrigado. Salvador, bom dia, da 357, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, o vento 090 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 357. Vitor Juliette, ingresso no corretor Veracruz, manter 1.500 pés após através de Paripe. Mike Serra Golf, bom dia, informação hotel confere, confirma o pátio que se encontra e a pista que decola? Afirmativo, autorizado para Serra November Quebec Uniforme, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 107, curva direita via corredor axé. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.62 e aciona 5.4.63 no transponder. Cinco, bom dia. Entro correto, confirmo o POB. Afirmativo, acionamento táxi decolagem, desfere a torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 092, bom voo. 597, contato radar, suba para o nível de voo 380, saída. 380, Arbor, 3597. 80, copia. Autorizado Galeão, nível 380. Decoladão no zero, curva direita no perfil da saída Dael. Após voo, a posição Leda. Após voo, a Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta, Pêsulo 1 no zero e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5461 no transponder. Autorizado Galeão, 380. Decola pista 10, curva direita no perfil da Dael. Após Leda, Apresolou 1-0, segue conforme a roda do plano. Controle após 395, no transponder 5461, rota 353153. Protejamento correto, confirmando portão 1-0. Afirmo. Gente, no 1-0, chama pronto para o espectacionamento, tá 3153. É o horário, tá 3153. Eu informo pessoas a bordo. Todas as informações, tráfego 11 horas, 195 milhas, manter 1500 pés, é o diário 1950. controle, trip 5514. Siga trip 5514. Solicita da presente pro de Aracaju, se possível. Trip 5514, aguarde coordenação. Guarda, trip. Solo Salvador, tá 3153 para puxa de acionamento. 3153, número 0, autorizado, chama táxi. Vai reportar, montar 3153. IP 5514, vou direto a Aracaju. Ciente da presente pro Rode Aracaju 5514, obrigado. A 3517, chama Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado, A 3517. Paulo Salvador, bom dia. É o TAN 3890, formação hotel. 3890, bom dia. Um minutinho em cópia, por gentileza. Recife 330, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. PUCA Aracaju, vai preparar. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, no Través de Paris. Índia November Alfa, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Índia November Alfa. Dona Salvador, Alfa Vitor Juliette, no Travel de Paris. Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Patango, confirmando. Prossiga. Em Valença, ok? Sua transmissão está com ruído de fundo. Sou eu, se encontra no pátio 4. Aguarde cópia, Romeu, para Patango. TAN 3890, pronto, cópia. TAN 3890, pronto, cópia, Recife 330. Pronto, cópia, serviço. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, aerovia Permisque 58. O controle em 199.35 e aciona 5465 no transponder. Ciente, autorizado Recife, nível 330, corrigindo, decola da 10, curva esquerda, PUCA Aracaju, uniforme Permisque 58. Controle 1-1935, transponder 5465, esse é o TAN 3890. Protejamento correto, pátio 3, reporta pronto para o espectacionamento, TAN 3890. Reportará. Papatango, Romeu, Papatango, pronto, cópia. Autorizados Salvador, Salvador, toque remetido em Valença, 1.000 pés altitude, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. O controle 1-9-35, a torre 1-8-6, dúzia, e aciona 0-1-4-1. Por gentileza, faça um check no equipamento e reporte para o cotejamento, ok? Solo, o TAN 3153 para táxi 149 a bordo, autonomia 350, sendo a convite. TAN 3153, táxi autorizado via pátio principal, táxi Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8-6, o ajuste no 0-2, bom voo. Autorizado via pátio principal, Indy Alpha, pista 1-0, poderia confirmar por gentileza a pista da 2 já. O ajuste no 0-2. TAN 3153 confirmando o ajuste. 1-0-2 é a frequência do controle 1-9-35. Patango ininteligível, ok? A transmissão. Por gentileza, faça um check no equipamento. VIP 5514, mantém a PRO do VOR. 5514, mantém a PRO do VOR. Solicita 150 como final. VIP 5514, aguarde. Índia November Alpha, chama a torre na frequência 1-8-6. Chama na torre 1-8-6, o Índia November Alpha, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória e visual com o campo. 140, chame Aracaju na frequência 1-2-0-3, serviço radar terminado, 5 milhas, Salvador. 7, procedente Aracaju, 1-2-0-3, 5-4. November Alpha. Espera pista 1-0, pronto. Papa Romeu, Mike, é com o Vitor confirmando Manati, 1.000 pés? Gente, autorizado Manati, 1.000 pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé, controle em 1-9-35, a torre em 1-8-6, e aciona. Aguarda o transponder, o Mike, é com o Vitor. Com o Vitor na escuta? 0-1-1-7 no transponder, ok? Afirmativo, 7 no POB, pátio 4, acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre 1-8-6, o ajuste no 0-2, bom voo. Paulo Salvador, na pátio 3, o TAM 3890, pushback acionamento. TAM 3890, pátio 3 autorizado, reporta táxi. Voltará. O Romeu Papatango ao solo. Alfa Victor Juliette, após o pouso, programe-se para liberar na esquerda, Quebec, para possibilitar o pouso do Unia November Alfa, ok? Ciente, Alfa Victor Juliette. O Papatango, a transmissão ainda está cortada, ok? Não estou conseguindo copiar a informação ao meu Papatango. Serra Golfe, livre acionamento na bata e chama pronto para táxi. Vitor Juliette no solo aos 26, prossiga o táxi em frente, libera à esquerda na Quebec, realiza 180 e aguarda para reingresso na pista. O Alfa Vitor Juliette. Papa Romeo, Índia November Alpha, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 100 graus com 09 nós. Ele pousa para Índia November Alpha. Então 3153, decola os 26, controle agora 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, 3153. Controle o TAM 3153, decolar no circuito. TAM 3153, contato radar, Peugeot 380, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 380, 3153. Torre, a polícia Backtrack 49 da Alfa. O Índia November Alpha no solo aos 27, autorizado Backtrack, reporta livrando, parte 4.